Na região da Praça da Liberdade e nas proximidades da Rua da Bahia, existem cerca de 15 instituições de ensino. No horário noturno, a entrada e saída dos alunos provocam um intenso trânsito no local. O estudante de publicidade, Charles Faria, reclama da falta de estacionamento. A dificuldade maior, acho que é por causa do grande número de faculdades que tem aqui perto. Então, o gargalo gera o volume de trabalhadores saindo no horário de 6 horas e de alunos chegando no centro no horário de 7 horas, que é o horário que começa as faculdades. Você tem um grande tráfego de entrada e de saída aqui dentro da Praça da Liberdade e poucos locais de estacionamento, uma vez que nenhuma das faculdades tem estacionamento próprio. O que eu faço geralmente? Ou é parar mais afastado, igual eu fiz hoje, parar lá embaixo, perto da Rua da Bahia, perto da Timbiras, mais afastado, ou se não rodar, ou ficar rodando o quarteirão até para achar um local. O estudante de cinema, Átila Rocha, se mostrou preocupado com a situação do trânsito e está tentando fazer sua parte. Eu venho porque, tipo assim, se eu tivesse alguém lá no bairro para vir comigo, antes eu até trazia Valeu, Zeta! pessoas, entendeu? Dava carona para pessoas que moram no bairro comigo, só que agora eu mudei para a noite e não tem ninguém, então por isso que eu venho sozinho. Alertamos aos motoristas que evitem a Rua da Bahia e região no horário de 18h30 às 23 horas. Para saber rotas alternativas e mais informações sobre o local, acesse contramão.una.br. Este informativo foi produzido por Fernanda Araújo, Graziele Lopes e Nayara Malta. Locução, Graziele Lopes.